corça, suspira, ó meu Deus, minha alma te deseja, em ti quero. Quando virá o dia em que te verei diante da tua presença, quero me elevar. Oh, minha alma, espera nele, louve-o ainda, ele é minha vida. Na escuridão, ele é minha luz, meu refúgio, meu Pai, minha oração. Minhas lágrimas são meu alimento quando o inimigo me fere cruelmente. Onde estás, Senhor, nesta provação? Busco teu rosto, eu te exalto. Oh, minha alma, espera nele, louve-o ainda, ele é minha vida. Na escuridão, ele é minha luz, meu refúgio, meu Pai, minha oração. Lembro-me dos dias de alegria, quando com a multidão eu cantava para ti, gritos de louvor, ações de graças. Na tua casa encontro meu lugar. Graça derramam sobre mim, nas tempestades nada temo, estás aqui. Quando as ondas rugem, clamo a ti, minha rocha, minha força, me apoio em ti. Oh, minha alma, espera nele, louve-o ainda, ele é minha vida. Na escuridão, ele é minha luz, meu refúgio, meu Pai.